Através de belas ilustrações e com uma linguagem direcionada para crianças, o padre Reginaldo Manzotti apresenta a história da vida de Jesus Cristo no livro Minha Primeira Bíblia. Com ele, você ensina seu filho sobre as maravilhas de Deus e da sua criação de forma alegre e divertida. Por isso, não perca tempo e adquira já o seu exemplar pelo telefone 041-3221-6050 ou em nossa loja virtual. Acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja. Você também encontra este livro nas melhores livrarias de sua cidade. Conheça o mais novo trabalho musical do Padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do Padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Tiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme e Tiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Ouve a nossa prece. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja. Ligue agora para seus amigos, parentes, colegas de trabalho e vizinhos. Divulgue o programa Experiência de Deus na Rádio 9 de Julho. Quem não puder ouvir pelo rádio, pode acessar o site www.padrereginaldomanzotti.org.br. Seja você também um associado evangelizador. O que te impede de viver melhor? Em seu mais novo livro, Feridas da Alma, o padre Reginaldo Manzotti pretende ajudar o leitor a responder esta e outras perguntas que afligem a alma, com uma linguagem simples e palavras de consolo e esperança. A obra já está disponível na loja virtual www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja ou por telefone 41-3221-6050. Garanta já o seu exemplar. Você também encontra o novo livro do padre Reginaldo Manzotti, Feridas da Alma, nas melhores livrarias de sua cidade. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. Padre Reginaldo, essa semana recebemos muitos pedidos de oração, e muitos deles vieram de Delmiro Gouveia, Alagoas, dos nossos ouvintes da Rádio Delmiro AM 760, de Glória de Dourados, que nos acompanha pela Rádio Paiaguás AM 1490, em Mãe Umirim, Minas Gerais, pela Rádio Mãe Umirim AM 780, e de Mirante do Paranapanema, São Paulo, que nos acompanha pela Rádio Alternativa. Terça-feira, dia 28 de maio, você fica agora com Palavras da Salvação. O Evangelho de hoje é Marcos, capítulo 10, versículos de 28 a 31. Filhos e filhas da Hora da Misericórdia, é terça-feira. Obrigado a você que rezou comigo o Terço da Misericórdia e agora, depois do intervalo, se prepara para juntos escutarmos a palavra de Deus e meditarmos. Eu recebi um e-mail de uma irmã, filha da caridade, que nós chamamos de Vicentinas, e ela dizia: padre, 3 horas da tarde, eu sou enfermeira num hospital e nós convidamos todos os doentes, todo dia, para ligar o som, porque nós colocamos em todo o hospital a Hora da Misericórdia. E tem sido muito bom, porque tem os edificado na fé. Eu acredito nisso, o poder da oração. Por isso, padre, como é que a gente faz para falar com o Senhor? Para rezar ao vivo? Para você rezar ao vivo comigo, você liga 0 operadora 41 3221 6070. 0 operadora 41 3221 6070. Olha, eu estou vendo aqui uma pessoa que exatamente no site está dizendo mais ou menos isso. É Maico, de Autônia. Sempre ouvi dizer da força da oração e a força que o terço tem. Eu só pude sentir isso apenas há 2 dias. Faz 2 dias que comecei a rezar o terço com o padre. Padre, já consegui solução de um problema financeiro na minha família. Nós estávamos atravessando, louvado seja Deus. E ele diz assim, em letras graúdas, rezem o terço todo dia, vale a pena. Um abraço, Maicon. Deus abençoe. Acesse o site www.padrereginaldomanzotti.org.br e você verá lá os testemunhos. Mas escute esse que foi deixado na plataforma. Evani de Maringá. Hoje estou ligando muito feliz para contar a graça recebida, uma grande graça. Há 15 dias atrás, meu filho estava com um câncer de intestino e eu liguei pedindo orações para que ele fosse feito a cirurgia da melhor forma possível. Padre, anteontem tivemos a resposta. Meu filho está curado. O médico disse que ele não tem mais nada. Ele não tem mais o câncer, padre. Ele está curado. Em nome de Jesus, ele foi curado por Jesus. Eu estou muito feliz e muito agradecida. Obrigada, padre, pelas orações. Obrigada a todos que oraram por ele e por Santa Rita que intercedeu. O Senhor pediu que a gente segurasse na mão dos enfermos. Eu segurei nas mãos dele e pedi a Santa Rita que a quimio que ele vai fazer não fosse agressiva. E não vai ser, padre. Não vai derrubar o seu cabelo e nem vai judiar dele. Mas ele está curado em nome de Jesus. Obrigada. Amém. Amém. Um abraço ao povo querido daí. Que Deus abençoe. Bíblia aberta, cartilha de oração. O homem não vive só de pão, mas de toda palavra que sai. Texto de hoje, Marcos 10, 28-31. Marcos 10, 28-31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Pedro começou a dizer-lhes: olha, nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, todo aquele que deixa casa, irmão e irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, recebe 100 vezes mais agora durante esta vida, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos, porém, que são os primeiros serão os últimos, e muito que são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus escuta de Pedro uma certa queixa. Que recompensa iam ter de tudo que fizeram? Às vezes a gente também: Senhor, eu já fiz tanto, o que eu vou ter de recompensa? A resposta de Jesus, de um lado, é gratificante. E vale a pena a vida eterna. Do outro lado, não é muito entusiasmante, não. Num futuro próximo, o que nos espera é perseguição. Você tem consciência disso? Olha, Jesus, quando fala isso, parece que não entra no meu ouvido ou no teu ouvido. Ele nos dá uma garantia. Depois é a vida eterna. Mas no amanhã, no depois de amanhã, num futuro próximo, espere cruz, espere perseguição, espere contrariedade. Jesus deixa tão claro isso, então, Por que que a gente se desespera quando a cruz pesa? Por que que a gente reclama? Ele falou: vocês esperem, eu fui judiado, vocês serão. Eu fui para a cruz também virá para vocês. Me dê forças para lutar, Senhor. Quando a cruz pesar, dê forças para lutar. Eu te agradeço, Senhor. E nesta terça-feira, nos unimos em oração pelos doentes, com os doentes. Senhor, ajudai os doentes a carregar a cruz da enfermidade, a viver em cada momento de sofrimento, de dor, firmes e com fé. Quando estou triste e me pego a pensar as coisas da vida, Ele vem consolar e traz a esperança de um dia melhor. Deus faz isso. Se hoje parece que está sombrio, como é bom saber que amanhã pode mudar e que Deus está preparando um dia melhor para mim. Eu agradeço as graças de Deus. Eu agradeço, Senhor, porque não sou merecedor. Ele dá forças para lutar. Oh, meu Deus, está na hora de ir embora. Senhor, esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe, Senhor, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Nesta terça-feira, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Até amanhã.